dia você olha em mim também. Felicidade, o primeiro beijo foi tão bom, me apaixonei.

DJ Wedjam. Quando olho pro céu, o sol sorri pra mim. A lua e as estrelas se refletem em mim. Ao som daquela mais linda canção. Coração. Como eu queria te abraçar, meu bem. Me rendo aos teus braços, sou o teu refém. Viajando nesse sonho rumo à emoção. Te tendo em meus braços e no coração. Vou viajar, nessa emoção. Quero te prender no meu coração. Vou viajar, nessa emoção. Quero te prender no meu coração. Banda do baralho, essa sim é do baralho. Charuru, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Charuru, charuru, charuru, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Quando olho pro céu, o sol sorri pra mim. A lua e as estrelas se refletem em mim. Ao som daquela mais linda canção. Coração. Como eu queria te abraçar, meu bem. Me rendo aos teus braços, sou o teu refém. Viajando nesse sonho rumo à emoção. Te tendo em meus braços e no coração. Vou viajar, nessa emoção. Quero te prender no meu coração. Vou viajar, nessa emoção. Quero te prender no meu coração. Vou viajar nessa emoção. Quero te prender no meu coração. Vou viajar nessa emoção. Quero te prender no meu coração. Te matar do coração. DJ Edjan. Eu queria tanto ser teu namorado, te dar flores, ficar sempre ao teu lado, ó meu doce anjo. Te vejo, gosto no meu quarto, me fizeram recordar. Agora vem pra mim, o nosso amor está no ar.

Ed Janeiro. Incomparável. Foi a primeira vez, mais forte talvez, que alguém fez meu coração bater tão descompassado assim. Me faltam pedaços seu. Onde você está? Onde você está? Me deixa de amar. Descompassado assim, me falta um pedaço seu. Onde você?